Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 3. Eu sou Rod Reis. Eu sou Breno Costa, do Universo Who. Bem, meu nome é Ricardo Pinheiro e o meu tarde está com um problema no circuito temporal. Por isso que eu ando chegando meio atrasado. Eu tô pensando seriamente em pegar um capacitor de fluxo emprestado. Tá bom, esse foi o Ricardo do futuro. E aí a gente vai voltar ao ponto onde ele apareceu no episódio. Então vamos lá, no futuro. E eu sou a Catarina Bertolin. Antes de começar a falar sobre o episódio 3, a vitória dos Daleks, eu queria falar sobre uma coisa que eu vi no Universo Who. Queria saber a opinião de vocês, que a Jo, Grant e o Matt Smith vão participar do Sarah Jane Adventures. Eu não vi ainda nem a segunda temporada de Sarah Jane. Eu não me dei bem com a série, realmente. Mas acho interessante a participação. Eu quero ver também a participação do Tenan na terceira temporada, que eu também não vi. Quero ver como é que vai ser a participação do Matt Smith na quarta temporada da série. Que assim, eu não acompanho a Sarah Jane Adventures, mas eu tenho curiosidade de ver esses episódios e talvez eu os baixe, sim, independentemente de eu ver a série ou não. Mas eu fiquei curiosa. O bom é que os doutores antigos todos, eles, as companheiras dele eram novas, né, pra idade deles, então hoje dá pra trazer a Sarah Jane tá viva, a Jo Grant, provavelmente deve ter outras companheiras ou companheiros que dá pra resgatar, né? Aliás, você viu a foto da atual que tem de divulgação dessa notícia que tem a Jo Grant com a Sarah Jane? Você chegou a ver essa foto? É, eu vi ela pelada do lado do Dalek. Não. Foi uma foto aparecendo a tia véia junto com a Sarah Jane. Ah, eu vi. É, o ela tempo foi... passa pra todo mundo, né? Ah, não, sim. A Sarah Jane tá aí, tá aí. É, não tá tão inteirinha, né? É, mais ou menos. Ser companheira do doutor dá uma rejuvenescida, né? Assim, é como se fosse um pouco elixir da juventude, as pessoas que viveram com... Eu acho que, se não me engano, já na segunda temporada aparece o Brigadeiro, né? Ele chega a aparecer? Ele chega a aparecer, eu não vou lembrar o episódio, mas é legal, porque é uma pessoa assim, que faz parte da toda a mitologia, né? É, eu gostei muito dos episódios que eu vi com ele, de Tom Baker, personagem interessante. É, tanto ele quanto a Jo são muito presentes na fase do John Pertwee. Ah, mas da Jo eu não vi nenhum episódio da Jo. É, eu ouvi audiobooks com ela. Vai ser legal o Russell T. Davis escrever uma história com o Matt Smith. É isso, eu não sei se ele continua como produtor executivo. Ele continua, ele que tá trazendo. É, porque é engraçado, ele tinha ido morar nos Estados Unidos, agora voltou a ser produtor da série. É, acho que ele nunca deixou, né? Ele saiu com o Torchwood, mas ele continua envolvido com a Sarah Jane. Inclusive, Sarah Jane foi um spin-off que começou mais tarde que Torchwood. Mas aparentemente atraiu um público melhor e a BBC abraçou Sarah Jane e largou o Torchwood de lado, né? Que é uma pena. É, a Sarah Jane, talvez, como ela faz muito sucesso com o público pré-adolescente, adolescente, né? Talvez seja mais significante pra BBC. Mas eu acho legal, acho que vai dar um gás tanto pro Matt Smith quanto pra série da Sarah Jane. Eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer. Sem contar que vai ser bacana a gente ver a atuação do Matt fora de Doctor Who. Porque mesmo ele sendo o Doctor nesse episódio da Sarah Jane, e o universo ser parecido, é outra série. Uh-huh, né? Então é. Dá pra gente dar uma sentida. Tá, você viu o do Tenant? Não, ainda não. É, porque tem uma diferença também, o David Tennant interpretando o doutor na série dele e na série dela. Bom, é só comentando mais uma coisa antes da gente entrar no assunto também. O que vocês acharam do trailer do videogame? Breno, como que é esse jogo? O jogo vai ser tipo um advento do doutor com a Amy e aparentemente vai ser dividido em episódios disponíveis pra download no site da BBC. Não sei como é que vai ser a disponibilização, mas aparentemente vai ser por episódios semanais. E o primeiro que vai ter é com os Daleks, no ano de 63. Eu vi, eu achei bem legal. Oi. E aí, alô. Ricardo? Hello. Oi, tô aqui. E aí? Ai, ai. É verdade que essa tarde está de... Tá de Fusca 69? Minha Tardes é um modelo meio velho, sabe? Eu não tô tentando acertar aí no circuito de tempo. Tá assim, eu tô pensando em pegar um capacitor de fluxo emprestado, sabe? Acho que ajuda. Aliás, agora eu fico vendo De Volta para o Futuro. Eu fico imaginando que o DeLorean é uma Tardes que camuflada de DeLorean. Mas você sabe que o que inicialmente eles queriam fazer botar numa geladeira, né? Não era pra ser o carro, na geladeira. Aí todo mundo fala, não, mas as crianças. Ninguém cita a referência. Mais uma vez eu falei, pessoal, mas sabe que era na geladeira? Por causa do Tardes, da nave do doutor. O pessoal olha assim, vocês que entendem não conhecem, não sabe como é que é. Bom, Ricardo, primeira coisa. Você fala, eu sou o Ricardo, né? Se apresenta. Bom, Ricardo, você acabou de chegar, a gente tava falando do videogame. Quer dizer, o Breno tava explicando como que vai rolar o esquema do videogame. Ah, o jogo, vamos fazer um jogo do doutor, né? Pro Wii, né? Então, verdade... Eu já arrumei um bom motivo pra comprar um Wii. Não, mas na verdade ele tava explicando que o jogo que apareceu o trailer no final do episódio é um jogo pra computador, né, Breno? E esse trailer passou no final do episódio? Passou. Que eu peguei, não vi com isso, não. Sim. Trailer muito legal. Eu não vi o trailer porque, eu confesso, eu vi o episódio na correria hoje de manhã e quando acabou a ver a sequência, vi o trailer do episódio seguinte, né, que vai ter a Alex King, A doutora Riversong. Riversong, exatamente, a doutora Riversong. E parei, assim. Nesse exato momento, minha esposa tá assistindo o episódio. Que eu botei pra ela ver e subi, pra gravar. Eu acabei de chegar em casa, já liguei e vamos gravar logo. Vou saber que vocês já estavam aqui. E depois eu vou ver o episódio de novo, vou sentar, quero ver ele mais uma vez. Eu vou verificar esse trailer. Tá. Aqui, Rod, eu tô dando a notícia. Vai ser pra computador. Vão ser quatro capítulos de jogo, né? No caso, pra download no próprio site da BBC. Esse que passou o trailer, no caso, né? Se a gente jogar, a gente pode até gravar um episódio pra fazer a resenha do jogo. E pra algo institucional da própria BBC, pra download no próprio site, pra promoção do programa, eu acho que ficou até muito bem feitinho, viu? Ficou a caracterização dos personagens, dos atores, assim, ficou... Já vi coisa pior, comercial? Oh. You are everything I despise. The worst thing in all creation. I've defeated you time and time again. I've defeated you. I sent you back into the void. I saved the whole of reality from you. I am the Doctor. And you are the Daleks. Bem, então vamos falar sobre o episódio 3, The Victory of Daleks. Ó, a primeira coisa que eu queria dizer, foi um episódio legalzinho, né? É, pra mim, assim, a primeira impressão que eu tive depois que eu terminei de ver foi um episódio que simplesmente serviu pra reintroduzir os Daleks no novo status quo, assim, pra estabelecer como o episódio anterior e o outro que foram pra... um pra colocar o novo doutor, o outro pra colocar a Amy como a companheira. Esse serviu só pra colocar, assim, os novos Daleks, né, pra mostrar o que a série tá se modernizando, né? Então, achei que foi isso. Achei que foi um episódio legal pra esse propósito que eu acho que é um propósito que vai servir pra algo melhor mais pra frente. É, eu acho que foi pro diretor, pro autor, né, o roteirista, pro Mark Gatiss, que já nos deu alguns dos piores episódios que a gente assistiu. Eu acho que foi, na minha opinião, o melhor episódio que eu vi dele. Em, no geral, foi um episódio bom. Assim, eu acho que dos três, o mais fraco. Mas eu gostei do episódio. Sim, achei interessante. E até pra mostrar os novos Daleks, tem um momento que dá pra você dar a pausa e ver claramente o Dalek antigo, o Dalek novo, né? Agora os Daleks estão fantasiando de Power Rangers, né? Porque também... cara, Dalek vermelho, branco, azul, verde e laranja. Amarelo, laranja. Cara, foi a primeira coisa que veio na cabeça. Tô vendo a hora que eles vão se juntar a fazer um Megazord. Primeira coisa que veio na minha cabeça. Quando eu vi. São os Power Rangers, os Power Daleks. Ou os Dalek Rangers, sei lá como queiram chamar, né? Ou homenagear o Fábio Yabu, né? Combo Daleks. Não sei. Mas eu gostei, assim, no geral do episódio eu gostei, assim, tem que fazer algumas licenças poéticas do doutor. Eu achei o episódio, foi bom, inclusive achei melhor que o The Beast Below, primeiro porque eu me surpreendi positivamente com o Mark Gatiss, porque ele conseguiu fazer um bom roteiro, e depois porque eu acho que mudou a forma como é apresentado os Daleks, eles geralmente chegam com uma grande ameaça ao mundo. São os perigosos bambambãs. E dessa vez eles chegaram frágeis, chegaram destruídos, com a estratégia justamente pra enganar o doutor. Eu acho que foi interessante essa mudança de conceito dos Daleks. Eu achei bacana também que o Gatiss surpreendeu a gente, porque como ele nos deu os piores episódios, a gente já, pelo menos eu, comecei assistindo esperando tudo de ruim. Sim, não sim, pelo trailer eu tinha visto, até tinha achado algumas coisas interessantes, mas daí eu parava pra pensar e falava, cara, foi ele que fez, será que isso vai prestar? Mas eu me surpreendi, eu gostei do episódio, também dos três também achei que foi o mais fraco, mas mesmo assim ainda foi um excelente episódio. Assim, eu acho que o problema com o Gatiss é que ele fazia um roteiro bom, mas ele não sabia criar um vilão que segurasse aquele roteiro. Foi o caso do terceiro episódio da primeira temporada, que foi ele quem fez, aqueles The Unquiet Dead, que ele não teve um vilão que segurasse o episódio. Foi o mesmo caso do Idiot's Lantern, também, que não teve um vilão. Ou seja, ele fazia um roteiro bom. Agora, quando entregaram os Daleks pra ele, que ele não precisou se preocupar com a criação do vilão, do antagonista, eu acho que aí ele relaxou na criação do roteiro, trabalhou bem e conseguiu fazer um bom trabalho. Eu não acho que o roteiro foi tão bom. Eu acho que serviu para um propósito, como eu já tinha falado, né? Então, não precisava ter algo tão entroncado, sabe? Reviravoltas. Isso foi uma coisa simples. Eu acho que esse episódio... foi tão bom quanto o Beast Below, só que para um episódio de Dalek eu achei bem, assim, esquecível. Eu acho que não foi marcante para mim. Porque em comparação ao episódio de Dalek, mas tem que ver que não se pode comparar com os finales de temporada que aparece o Dalek, né? Assim. Em comparação com o episódio Dalek da primeira temporada. Eu acho que esse é um episódio melhor do que o Dalek, que se for ver, os dois têm a mesma proposta, né? Um é estabelecer os Daleks para aquela época, para primeiro revival da série, e novamente eles estão estabelecendo os Daleks agora. Né? Agora eles atualizados, né? Atualizados, agora. Tunados. De roupinha nova. Reinventada, na verdade, né? Eles serem coloridos não era novidade, né? Já tiveram cores muito mais de mau gosto, né? Mas você vê que eles mudaram, né? A gente vai falar isso mais à frente, mas dá pra você ver que houve algumas mudanças, algumas atualizações na armadura. Uhum. Você percebe algumas diferenças, talvez, com o objetivo de tornar a coisa, aproveitar que a série tá uma produção um pouco melhor, dá pra fazer, né? Dá pra fazer, dá um polimento na carcaça. Né? Uhum. Mas ó, eu gostei bastante do Dalek que aparece no começo, de pintura de exército. Eu, quando eu olhei e falei, eu queria ter um action figure desse Dalek, com a bolsinha, com a bandeira da Inglaterra. Eu gostei. Eu achei que, assim, eu gostei desse começo do episódio inteiro. Né? Eu gostei do Churchill, eu gostei do começo com os bombardeios e tudo. Eu achei, assim, que pra episódio de Dalek de meio de temporada, eu acho que ficou melhor até agora. Porque comparando com o Dalek de 2005, o episódio Dalek, eu achei esse melhor. E comparando também com o episódio duplo, a maior perda de tempo que já teve foi esse episódio duplo. Os Daleks em Manhattan. E o Evolution of Daleks. Esse episódio duplo consegue ser pior do que esse sozinho. Ah não, esse duplo é esquecível, é um duplo muito fraco. Eu gostei. Eu gostei da ambientação também, como o Rod falou, gostei muito. Eu sou, em particular, muito, muito interessado, gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial. O Winston Churchill me pareceu muito... O ator que pegou fazer o Churchill me pareceu muito bem no papel. Toda a ambientação ali, os dirigíveis, os ataques aéreos, as questões assim, eu achei bem, bem interessante. O Dalek, com a camuflada, o Rod falou, acho que seria legal um action figure dele, só falta se apertar ele e falar I am your soldier. Só faltava isso, né? Falar, eu sou seu soldado, ó. Né? É maneiro, eu achei também, eu também gostei, achei legal, achei bacana. Assim, eu achei que a produção foi bem feita, entendeu? Foi uma produção com poucos cenários, você percebe que tem basicamente 3 ou 4 cenários o episódio todo. Eu tô gostando que eles estão usando maquete em vez de cenários muito digitais. Acho que é aquela cena onde tem o tiozinho olhando tudo, quando apaga as luzes, quando acende, né? Aquilo é uma maquete que eu acho que dá uma sensação melhor do que... já que vai gastar, tem que gastar pouco, em vez de gastar pouco num CGI vagabundo, gasta numa maquete bacana. Eu também acho, achei que ficou legal. Hey, me. Winston Churchill. Doctor, is it you? Winston, my old friend. Every time. What's the after? TARDIS key, of course. Mostra que eles já são conhecidos, mostra que o Churchill, ele tá de olho na TARDIS. O doutor se atrasou novamente, né? Um mês. Eu acho que o doutor... O que aconteceu no Eleventh Hour, que o doutor se atrasou duas vezes, foi uma coisa planejada pra temporada. Isso já... Acho que a gente concorda que faz parte, porque ele se atrasou de novo, né? Faz parte. É intencional. Então, não? Assim, faz parte de toda a trama da temporada. Não, a gente pode esperar que alguma explicação vai ter. Pelo menos eu tô esperando. O fato da Amy não se lembrar do Stolen Earth e do Journey's End me faz pensar que o tempo tá fora de sincronia. Provavelmente o doutor conheceu a Amy e parece que, se você prestar atenção, é isso que aconteceu antes desse episódio, né? Provavelmente não aconteceu o Journey's End quando ele encontra a Amy. Mas também tem o Doomsday também, que tem a invasão dos Daleks na Terra. Também teve, e esse foi 2 anos antes. Uhum. Tudo mais antes pra se lembrar, no caso. Só se a Amy tem origem no meio dos anos 90. Tipo, ele pescou ela no meio dos anos 90. Porque ele comenta sobre... especificamente sobre o Stolen Earth, né? Porque ele fala, planetas no céu... Eu acho que a Amy é contemporânea, realmente. E eu acho que isso vai ter uma explicação, claro. Eu acho que Doctor Who não é Lost. Eu acho que vai explicar isso, com certeza. Ah, sim, mas... Eles não são de deixar a ponta solta. Mas eles estão montando um tabuleiro muito... grande, eu tô achando, sabe? Mais do que o Russell T. Davis fez com as outras temporadas, eu acho que o que o Moffat tá planejando é muito grande, porque aconteceram 3 episódios já, e tudo que eu percebi foi que a história serviu para um propósito muito maior do que simplesmente ser um episódio de Doctor Who. São diversas tramas paralelas, no caso, já. Né? É, eu acho assim, o Beast Below legal, mas serviu mais para mostrar certas coisas e para mostrar a rachadura. Eu espero que não se estenda até o final também, né? Eu espero que as respostas acabem aparecendo no decorrer. Porque vai ser muito chato, tipo, toda vez que terminar o episódio, a rachadura. Ah, acabou o episódio, de novo a rachadura. Vai ficar assim por algum tempo, viu? Você já assiste o episódio esperando que no final vai ter a rachadura lá. Sem erro. Eu acho que eles só vão resolver isso no duplo que vai fechar a temporada. Eu acho que a gente ainda vai ver rachadura daqui até pelo menos o episódio 11. Mais 10 rachaduras. É, eu pensei em umas teorias. Assim. O tempo como um todo tá fora de sincronia. A TARDIS tem a ver com isso. Talvez a Amy seja quem está fora de sincronia, entre aspas. Talvez a Amy seja uma peça fora, né? Ou do tempo ou do espaço. Ela ainda explicaram muito pouco sobre a personagem, né? Então acho que essas coisas misteriosas sobre ela, assim, fazem parte disso, né? De onde que ela veio, quem é ela, na verdade. Pode se desenrolar em algo maior pra temporada, né? Porque a personagem, por exemplo, ela é órfã, ela é sozinha, né? A primeira aparição dela é uma criança que vivia de 7 anos, que vivia sozinha numa casa porque a tia viajou, os pais tinham falecido. Assim, realmente é estranho, somente porque talvez também isso que talvez esteja confabulando, é apenas o Moffat quis tirar a família da jogada para não arrumar confusão, né? Porque todos os outros acompanhantes do doutor tinham família. As outras 3 anteriores tinham ou pai, mãe, avô, irmão. E o doutor interagia, tinha que interagir com eles, né? Nem sempre muito bem, na maioria dos casos não. Talvez ele também esteja confabulando demais e pirando na batatinha, mas talvez eles simplesmente estejam resolveu tirar para poupar essa porrinhação, poupar esse trabalho. Ou talvez para criar uma companheira mais independente, que se criou sozinha. Talvez assim, isso. Fazendo a personalidade dela ser mais independente. Talvez seja assim, de uma certa forma. Mas ela ainda tem um laço, que é o casamento, né? Eles viajaram na noite que antecedia o casamento dela. E ela se mostra preocupada, né? E é com uma pessoa que ficou clara. Aparentemente é com o Rory, mas a relação que eles tinham 2 anos antes para o casamento, só se foi algo que mudou bastante. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que, de novo, a gente vê que ela salvou o dia e a gente vê um doutor bem nervoso, né? Bem intolerante, que se altera com facilidade, né? Um doutor meio de saco cheio com os seres humanos, saco cheio com os Daleks. A reação dele ao ver o Dalek, pega aquela chave de fenda gigante e começa a espancar o Dalek, eu achei que foi interessante, né? Ele foi pior do que a que o Eccleston teve, né? Quando encontrou com o Dalek. Foi bem mais intenso. Mas o Eccleston, quando encontrou, assim, ele foi... Eu acho que ele foi bem mais emocional, que eu lembro muito bem dele gritando, por que, que você não morre de uma vez? Muito de desespero. E o Eccleston, o nono doutor, tinha acabado de passar, o que a gente entende quando vê aquela temporada, é que ele tinha acabado, a guerra temporal tinha acabado há pouco tempo, e ele tinha visto, ainda estava muito recente. Tanto que você vê isso no Matt Smith, né, mais cristalizado. Ele fala do fim, no episódio passado ele fala... Ah, você quer falar, perdeu todo mundo, foi um dia ruim. Você vê que ele já fala um pouco mais tranquilo, tipo, mais sereno, mais conformado. O Eccleston tava muito no calor da coisa. No final da primeira temporada, que pra variar tem os Daleks, ele fala, né, ele não fala, o Eccleston, que eu não vou extirpar, acabar com cada um do... acabar até o último maldito e fedido Dalek de todo o universo. Não, inclusive o Matt Smith fala nesse aqui, vai ser o fim de vocês, o fim definitivo. O fim definitivo, que tá um... Que... Uma novela. É uma novela mexicana. Sempre sobe um Dalek maluco, um Dalek que fica maluco, né, como ficou aquele Dalek Khan, sobra uma maneira de fugir, a nave tá caindo aos pedaços, mas não consegue alguma coisa, sempre tem. Gosto dessas coisas mais exaltadas do doutor, eu acho que faz parte dessa personalidade dele, né? Cada regeneração tem uma personalidade peculiar que faz parte, e isso até agora tá fazendo parte dessa regeneração, né? Eu levei um baita de um susto quando eu vi o doutor atacando o Dalek com aquela ferramenta, mas foi um susto positivo. Eu falei, cara, que legal. Porque a gente tá acostumado a ver o décimo doutor arrastando as correntes com uma tristeza sem fim, né? E de repente ver o décimo primeiro com toda aquela raiva, pra mim foi uma surpresa, mas eu achei muito bacana. Uma raiva que a gente não via desde o nono, né? Porque parece que a raiva do nono pro décimo passou pra aquela tristeza, aquele luto. E aí no décimo primeiro voltou a ser a raiva intensa de botar pra fora, expurgar. Mas sabe quem que me lembrou? O doutor do Colin Baker. Um doutor mais... que não controla as emoções. Mais explosivo, né? Mais explosivo, mais assim... O colérico. Talvez o fato dele ser um doutor novo... Porque se você for ver o primeiro doutor, ele dificilmente ele demonstrava raiva. Momentos de cólera e gritar, né? Então talvez uma das coisas que eles queiram mostrar é isso, dele, como é mais jovem, então ele tem aqueles sentimentos mais à flor da pele. Mais impetuoso, né? Exatamente, é essa a palavra. Ele é mais impetuoso. Aquele doutor malemolente, moleque, imagina. Doutor cheio de mar, de raiz. E a questão da necessidade do testemunho do doutor. Eu achei isso estranho, assim, a questão do progenitor, porque não ficou claro pra mim quem era esse progenitor. Se era uma pessoa, se era uma célula básica, tipo, uma máquina de regeneração dos Daleks. Acho que é tecnológico, né? Isso é tecnologia Daleks. Isso é o que me pareceu, mas não ficou lá muito claro, assim. E aí, focando pra aquele símbolozinho Dalek lá com as luzinhas piscando, eu olhei assim, poxa, sei lá, é o que? A máquina? Eu fiquei assim, a máquina, né? Mas eu não entendi a necessidade. E aí peço desculpa pra quem não. Entendeu? Mas eu não entendi muito bem ali, não ficou claro a necessidade do testemunho do doutor. Onde entrou? Pra que isso servia? Era o que? A chave? É tipo uma chave, porque aqueles Daleks, né, que são os Daleks que apareceram desde de 2005, não são Daleks os que apareceram no, nas temporadas clássicas. São Daleks que eles foram construídos de outras formas, né, utilizando DNA humano, eles foram sendo construídos com outras formas que não aquela de Scarrow, né, utilizando os Tolls e todo esse papo clássico. Porque tem isso no final da primeira temporada, o Imperador Dalek fala isso, né, porque eles escapou da Guerra Temporal e ele foi aos poucos, foi pegando e usou DNA humano. Uhum. Né? Então, por isso que eles são considerados impuros. Como a máquina é uma máquina totalmente Dalek e pros Daleks puros, né? Ele não tava aceitando aqueles Daleks, aquele DNA. Eles não estavam reconhecendo, né, eles como Daleks. Foi assim, eu achei que isso não ficou muito claro. Foi mais ou menos, foi por aí mesmo que eu pensei, mas eu achei que isso não ficou muito claro. Aí eu acho assim, como o doutor é um inimigo clássico, né, e reconhecido, inimigo da espécie, inimigo dos Daleks e tal, ele falando, a máquina acredita. Foi assim, eu achei mais ou menos, mas eu acho que foi isso. O que eu achei estranho foi essa necessidade de ter uma chave, porque eu acho assim, que se for pra garantir a sobrevivência da espécie, qualquer um pudesse ativar aquilo. Doutor. Pois é, isso ativar. Por que o doutor em específico ou os Daleks puros? E se morressem todos os Daleks puros, como aconteceu, e só sobrassem os impuros? E aí? Acabou a raça do Dalek? Não, mas morreu todos os puros, né? É isso. Então, qual foi o maior perrengue pra poder ativar novamente a reconstituição dos Daleks se eles tivessem feito uma proteção menos pesada, os Daleks impuros mesmo poderiam reiniciar ele. É isso que não ficou, concordo com o Breno. Eu acho que ficou dessa forma. Por que que precisa do testemunho do doutor pra ativar a máquina? Isso eu não ficou assim, pô, se é que é pra preservar a raça, ativa por qualquer motivo. Qualquer motivo, então... Então, mas não, eu acho assim, que os Daleks, eles são a raça orgulhosa, né? Vamos supor que aquela máquina toda foi construída pela raça pura e foi construída para ser a serviço da raça pura. Eles foram tão... Que a máquina só ia reconhecer o DNA puro ou o testemunho do doutor. Como os caras não... Os Daleks não tinham o DNA puro, eles fizeram toda a trama pra ter o testemunho do doutor. Eu também achei estranho o fato de ter o testemunho. Eu acho até razoável, plausível, a máquina não aceitar qualquer um. Acho que é uma máquina mais radical. A máquina era... É o que você falou, né? Vindo dos Daleks, que são... Que apesar deles não terem sentimentos, quando tirado todas as emoções, eles se consideram como... uma raça superior, então, assim, eles não vão aceitar que qualquer um ative a máquina. Exatamente, só lembrar que eles são uma raça xenofóbica, né? Vai ver que foi por isso exatamente que eles encaixaram tão bem no episódio com o contexto nazista, né? Superior, xenófobo. Eles são preconceituosos até com eles mesmos, porque assim que surgiram os novos Daleks completamente puros, eles já trataram de exterminar os coitadinhos dos Daleks que criaram eles, né? Eu vi dessa forma. É pra mostrar também que aqueles Daleks das outras temporadas não existem mais, né? É, agora o esquema é diferente, agora a armadura é outra, e agora eles têm um Megazord a seu serviço. Não, mas sabe que eu tava passando outro dia em frente a uma barraca e eu vi um cara usando um aspirador de pó que era igualzinho o Dark amarelo. Falei, cara, que da hora. Agora, toda vez que eu ver um eletrodoméstico, eu vou pensar neles. Ou um Power Ranger, né? Eu achei que parecia design do Steve Jobs, sabe? Isso me lembrou muito coisa da Apple. Assim, você falou no Twitter, eles são coisas da Apple. Esses Daleks foram projetados pela Apple. Deve ser o iPhone, o iPad, o iDalek. Foda-se a maçã! Dalek. Eu tô imaginando o Dalek com uma maçã pintada, ele ativa a maçã absente. E todo mundo quer, mas vai ter alguém falando mal, vai ter alguém falando que não é bom. Mas na verdade eu queria um pra arrumar meu quarto. Ele exterminar seu quarto. Bom, vamos falar então dos novos Daleks. O que vocês acharam? Esteticamente falando, depois das piadas... Esteticamente falando, eu achei interessante. Uma atualizada, tá um pouco mais limpos no visual. Estão mais altos. O capacete tá um pouquinho diferente. Naquela cena que vem o Dalek, acho que é o branco, que vem o Supremo, né? Vem... Ah, então, eu tô com a lista aqui das cores e das patentes. O branco é o Supremo. O vermelho é o Drone, que eu acho que é o Servo na tradução. O amarelo é o Eternal, que eu não faço ideia do que possa ser. O laranja é o Cientista e o azul é o Estrategista. Ô, Rod, inclusive no Confidential eu tenho entrevista com o Moffat, ele falando que se reuniu com o Mark Gatiss, aí que botaram na mesa. Vamos ter 5 cores de Daleks. Ok, agora vamos definir aqui a posição de cada um. Aí teve o Supremo, o Cientista, o Estrategista e o Servo. Aí que eles ficaram quebrando a cabeça, pensando no último. Aí que o Moffat falou, bota a Eternal. Aí que o Gatiss chegou e perguntou, mas o que seria o Eternal? Aí o Moffat falou, não sei, até o final da temporada a gente resolve isso. Vou faltar agora... o cara ser eterno e nunca ser exterminado, né? Não, ele nunca falou. Vai ter um fim. Ele fala, Eternal dá uma boa impressão. Agora, essas cores, agora falando, me lembrou duas coisas. Uma que eu achei interessante, ele botou o Supremo como branco, né? E o branco é a presença de todas as cores, né? Então, isso eu achei interessante pra botar o branco que destaca. né, de certa forma. Sim. Agora o que me pensou é o seguinte, né? E aí vai o meu lado fã de Star Trek. Dalek vermelho, servo, será que ele vai ser que nem os camisas vermelhas da série clássica, os primeiros a morrerem? Ah, sim. É o que você vê mais de bolo. Inclusive no trailer do jogo, aparece um Dalek vermelho. Eu quero muito que isso tenha alguma relevância nos próximos. Eu espero muito que a partir disso venham histórias ótimas com os Daleks, aproveitando exatamente isso, que é uma coisa que tinha muito pouco, né? O branco é o supremo, é o general, é o rei da parada. O cientista fazendo o papel de Dalek cientista, o azul fazendo o papel de estrategista. Se não, ficou tosco. Se for, aí virou tipo um Power Rangers mesmo. Como deve ser o estrategista Dalek, né? Bota o mapa na mesa. Aqui, Starmate. Deve ser só isso a estratégia. Deve ter mais nada. Tomara que eles não tenham mudado pra Desintegrate, né? Porque no episódio eles falam Desintegrate. Eles falam também Total Obliteration. Eles voltaram com um vocabulário super vasto. O Dalek é professor também. Muito chique. É coisa do cientista. Ele exigiu que os Daleks aumentassem o vocabulário. Agora eles são, agora eles são capazes de entabular 3 frases. Vai ser ótimo. Quer dizer a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa. Quem deve estar adorando isso são os vendedores de brinquedo lá do Reino Unido, né? Imagine agora. 5 opções de cores, cada um com 3 frases, devem estar tendo. Cara, cara, a criançada que é fã deve estar maluca, deve ter... Não, a criançada nada, eu tô. Eu tô falando criançada, mas a criançada nesse momento é criançada de espírito. A criançada de alma. A alma, né? Esses Daleks... Eu quero ter o kit completo dos Daleks. Esses Daleks mais altos agora também, inclusive. Disseram... Estão mais gordos, né, também. Mais altos, mais gordos. Disseram que mais altos por cada companheira. Que os de 2005 eram baixinhos por causa da Rose, que era pra ficar na mesma altura da Rose. É, você nota que a Amy Pond ela é quase da altura do Matt Smith, né, a Karen Gilliam. Aí disseram que poderiam aumentar sem problema. E eles são mais gordos agora a pedido dos operadores dos Daleks, né, que ficam dentro da carcaça. Que eles disseram que não tinha espaço quase nenhum e agora eles estão ali com um Dalek 2.0 pra eles, né. No Star Wars era legal o R2-D2 daquele tamaninho, mas também eles botaram um anão dentro animando, né? Tinha que ser, eles não devem ter muita gente baixinha disposta a animar os Daleks, né? Ah, eu queria ser piloto de Dalek. Eu também queria. Tem uma cena no continente. 1,60m, sabe, lá dentro? Tem uma cena no continente, eles treinando no teatro, autoescola Dalek. Virar a cabeça, autoescola! Eles dirigindo, passando entre bancos, tem que passar entre os bancos, dirigindo os Daleks. Tem que saber a hora de parar pro peso não carregar eles pra frente. Tem toda uma ciência por trás disso. Lógico, são os Daleks. Tecnologia Dalek pra série. Ah, cara, mas se tiver um obstáculo no caminho, ele aponta o braço esquerdo com o laser, dá um tiro e destrói a cadeira e passa reto. John. Exatamente. Nossa, Mas eu olho aquela mãozinha do laser e eu só penso numa parte de Bater Clara em Neve. Parece mesmo. Um braço é um desentupidor de pia. Isso. E o outro é uma pá de bater clara de neve. Mas eles ainda estão servindo chá com a maestria de dar inveja. Eu não sei, eu não imagino como eles pegaram aquela bandeja com aquela mãozinha de desentupidor. Isso é um mistério que vai assolar a minha vida até eu morrer. Você tem que ver que os Daleks nunca mais vão servir chá pra ninguém, né? Então, isso é. Então acho que você vai morrer sem saber como que eles faziam e como que eles fizeram uma vez na vida isso. É verdade. Assim como o mistério do bolsinho na roupa militar. Você fica tranquila, porque nesse aspecto, os Daleks até durante a série clássica toda não subiam escada. E no episódio Daleks, sexto episódio da primeira temporada, eles subiram. Pois se resolveu. Então. Acabou a piadinha que Dalek não subia escada. É, Dalek e cavalo, né? Já dizia o Brian Suede. Sem o Dalek, né? Eu acho que o design tá legal, né? Tá moderno, né? Quando você coloca detalhes dourados e prateados e aquelas coisas, tipo, que sempre foi de chapa martelada, né, uma na outra, um monte de chapa de ferro junta, eu gosto, né, eu sempre gostei do design deles, mas é uma coisa muito velha, né? É uma coisa que sempre remeteu a, assim, os Daleks são uma raça milenar, assim, sabe? Tipo, trocentos anos atrás, é muito antigo. Agora, não me parece isso mais. Agora me parece muito atual, né? Eles renasceram, eles não parece que é uma raça alienígena muito antiga. Eu, quando apareceu o Cybermen, continuou parecendo que é o alienígena antigo de outro planeta, sabe, muito tempo atrás. Ele agora parece assim, pô, coisa da última geração, né? Eu acho que ficou uma coisa mais orgânica. Eu acho que ficou um visual, como eu falei, mais limpo, menos poluído. Tem aquela coisa tipo várias chapas, né? É uma coisa só, parece... Exatamente, você vê como uma coisa só. Você não vê aquela, não vê as emendas do processo. Acho que tomaram, eles fizeram, tá mais bem acabado. Tá mais bem acabado. E detalhe preto com cor pura é a modernidade total, né? Falou quem entende de cor, né? Sim, você pode ver... Discutir. Isso é pra discordar. Você pode ver o próprio Steve Jobs. Os mais modernos são os que têm a cor pura. Você vê carro na rua. Os mais modernos são que nem tipo CrossFox, sabe? Esses carros que são a cor, tipo amarelo, gema de ovo e detalhe em preto. Esses são os que você bate o... Coisa assim, você bate o olho, você já... liga com a modernidade. Eu acho que é isso que eu vejo agora os Daleks e me vem na cabeça. Os Daleks MMs. É porque até então os Daleks eram todos eram soldados. Tudo a mesma patente, era tudo fazia o plano, todos iam pra guerra, todos eram, não tinha distinção. No máximo era o Davros, que era o rei lá, o chefe de todo mundo, que criou todos os Daleks. Ou, assim, aquele culto of Skaro. É. Também eles eram... Tanto que eles tinham nome, né? Eles tinham nome. E você tinha aí algumas vezes a aparição de falar que eu sei que é o Imperador Dalek. Ou então aquele Dalek vermelho que aparece na quarta temporada. Que era o Dalek Supreme também. Que era o Dalek Supreme, essas coisas assim. Eu vejo os Daleks nesse aspecto, eu lembro muito dos Borgs de Jornada dos Seus da Nova Geração. Claro que os Borgs copiaram coisas dos Daleks, óbvio, né? Os Daleks vieram antes. Mas eu vejo muito isso, os Borgs, por exemplo, também. Eles são todos são Zangões, e são os Zangões e operários, tecnicamente, que eles são enxergados como uma colmeia e só tem uma rainha, né? Eles agem semelhante. Mas eu acho que fazendo agora os Daleks, criando essas castas, eu acho que dá margem a muita coisa interessante que pode sair daí. Novamente, no final do episódio, a gente vê uma coisa que eu, nos episódios anteriores, eu já falei, que é a questão da decisão, né, de que o doutor teve que tomar uma decisão. Então, acho que, assim, pelo menos o que parece, é que os episódios estão sendo meio centrados em o também em um doutor tendo que tomar uma decisão difícil. Não. O que acontece é o que já se esperava, né? Os Daleks estão aí soltos pelo mundo, pelo universo, procriando e fazendo o que bem entender. É verdade. Vem cá, e em relação aos outros personagens do episódio, vocês acharam o quê? Eu achei interessante a ideia deles terem criado aquele android, né? Achei interessante a ideia daquilo, né? Eles mesmo vai, falam e atiram e destrói a própria mão do Android. Aquela questão do Pinóquio que passa, porque o próprio personagem passa, eu esqueci o nome dele, como é que é? Blackwell, acho que era com B o sobrenome, não me lembro. Uhum. Eu achei aquela. Qual? Roswell. É, Russell. Ele achei aquela questão meio Pinóquio, né, de querer ser humano, aquela coisa ali. Aquilo achei assim, pra desativar a bomba, né, pra ativar o Oblivion contínuo. Achei de uma aquilo ali, achei, tá, assim, não. Não, eu achei que serviu pra mostrar que, de novo também, que a Amy saca as coisas muito rápidas, assim, e ela tem uma sensibilidade que o doutor não teve. Assim, o doutor teve todo o lance de querer fazer o cara virar humano pra não explodir, só que ela teve uma sacada maior de que, putz, qual que é o sentimento mais forte, né? Então, acho que só serviu pra isso. O doutor tá deixando escapar alguns detalhes. E é nesses detalhes que ela entra. Desde o Beast Below já aconteceu isso também. Uhum. É, o complemento, né? Essa intervenção dela agora no Victor of Daleks, eu achei que foi um pouco mais forçada do que a que foi feita no The Beast Below. Porque no Beast Below foi uma visão de fora a respeito de uma relação da própria situação do doutor. De ser antigo, de ser uma pessoa bondosa, que somente ela poderia ter. Mas agora, essa relação do amor, tudo, acho que o doutor já poderia ter essa relação. Acho que ele não teria como passar por... Eu achei assim, eu acho assim, a Karen Gillan deu uma entrevista, se não me engano, falando que o texto que o Moffat estavam fazendo para ela, que ela estava muito bem impressionada, que o texto era ótimo, elogiando muito. E assim, algumas outras referências falaram que essa companheira seria uma companheira assim, mais presente, mais atuante. Não seria a coisas como a gente viu na. Seria, digamos assim, um pouco do que foi a dona, só que melhorado em vários aspectos. Não seria aquela questão como nós vimos com a Rose e com a Martha de paixonite aguda, né? Como falou o Breno uma vez, botou o pé no tarde e se apaixona. Não é esse negócio. Eu gostei da participação dela, gosto que ela participe mais, que eu acho que dá mais espaço para a própria atriz aparecer. Acho que o doutor aí mostra que ele também é imperfeito, mostra a imperfeição dele. Agora, a sacada do amor fazer ali é muito Pinóquio. Eu achei um pouco Pinóquio demais. Do jeito como foi, isso aí vem na... Acho que desde que o mundo é mundo se conta a história daquele que é ser humano. Mas aí dentro do universo do Moffat faz sentido, eu acho. Não, sim, faz sentido. Não faria tanto sentido no universo do Russell Davis, mas... Faz sentido na proposta que o Moffat quis trazer pra essa temporada, né? De fadas. É. E assim... Uma coisa que eu gostei muito, que me surpreendeu no roteiro, foi a relação dos Daleks com o cientista. Foi uma coisa que me pegou de surpresa, eu realmente não esperava aquela situação deles terem criado o cientista e não o contrário. Porque até o momento eu tava pensando numa situação de um cientista criou os Daleks, eu tava pensando na relação dele de Davros, alguma coisa assim, como foi visto na aventura do quarto doutor, né, do Genesis of the Daleks. Eu pensei ali a relação deles apenas com uma relação utilitária, tipo, o cientista era humano que recebeu essas informações e se aproveitou da situação. Quando eles vão e dão um tiro, destrói a mão esquerda dele, eu dei um pulo da cadeira, eu falei, caramba, o cara é um androide. Caraca, era uma coisa, pra mim foi inesperada, e eu gostei, isso eu gostei muito. Foi uma coisa completamente inesperada pra mim. Foi uma reviravolta. Foi criado pelos Daleks. Eles mesmo criaram pra fazer parte de todas as caramuças que eles tinham criado. Além de, é claro, ter mostrado os Daleks criar uma situação mais complexa, né? Porque os Daleks eram muito estilo, como eu já citei, os Borgs, é muito tipo os Borgs. Chega, pega, política carcará, pega, mata e come. Não é só, ele só não sabe. Não é que ele só sabe falar exterminate pra tudo, né? A única coisa que ele faz é exterminar. É, mas eles são inteligentes. Eles conseguem fazer. Eles não são aqueles inimigos que parecem uma força da natureza que vai, sabe, que nem praga. Não é? Os Daleks estavam muito parecendo uma praga. Eles são muito inteligentes, mas eu gosto de dizer, lembrar uma frase do meu pai. Meu pai sempre falava que computador é um burro muito rápido. Você ensina aí, se você não ensinar direitinho, ele não faz. Os Daleks estavam parecendo, eu acho que estavam parecendo uma coisa assim. Muito inteligentes, muito capazes, mas eles só faziam aquilo ali. Recebia aquilo ali, fazia aquilo ali, e qualquer coisinha diferente, o doutor vinha conseguir dar a volta e derrubar eles. O que a gente olhando por esse aspecto e comparar, pô, eles começaram uma guerra a última grande guerra temporal e exterminou todo o povo deles, o que não é verdade, né? Sempre sobra um, mas eles exterminaram os Senhores do Tempo. Mataram, destruíram Gallifrey, pô, isso aí não é uma coisa fácil de fazer. Pelo contrário, em termos de da situação ali, requer muita estratégia, muita inteligência no caso de uma guerra temporal, né? E tudo que envolveu a guerra. Então, assim, eu acho que ficou. Acho que agora trouxe eles um pouco mais próximos do que eles devem ser realmente. Uma outra coisa que eu gostei do episódio, apesar de não ter sido tão épico quanto eu achava que poderia ter sido, foi aquela batalha com os Spitfires no espaço, com laser. Eu achei que foi um momento legal de ação. A minha esposa achou muito Star Wars e que não combina com a série. Não, ficou um pouco Star Wars, sim, mas, cara, ficou bacana. Ficou uma coisa quando eu vi a cena, eu falei, como é que aquele cientista conseguiu criar essa bolha de gravidade e botar laser na coisa tão rápido? Foi o que muita gente criticou com essa cena. Inclusive, eu estranhei essa cena. Já? Eu, assim, porque... eu, pra mim, já tinha lá o protótipo lá engatilhado, já tava tudo meio no caminho. O que é uma coisa plausível, que você vai ver que só vão três caças. Só são três que vão. Não vai um esquadrão. Vão três só pro espaço. Faltou só encaixar essa frase no diálogo pra poder relaxar o pessoal. Fazer sentido, é. Porque o que ele tem são os projetos. Eu achei estranho também. E já aparece com os protótipos prontos. Inclusive com um radinho de Dalek, de comunicação Dalek também. Só teve pra quê? Pra mostrar que a... De novo, que a Amy teve uma ideia lá genial que ajudou. E pra ter essa cena de ação. Né? Porque, de qualquer forma, o Churchill teve que desfazer de tudo isso, né? Só voltou um caça, né? Ah, é porque os dois foram destruídos. Mas ali a gente tem que concordar com o Churchill. Aqueles caças ali ganhariam a guerra em 24 horas mesmo, né? Nossa. Com certeza. Tem que contar que a parte da Amy chegando no Bracewell pra falar que eles precisavam dele naquele momento foi uma cena com certo grau de sensibilidade, porque o cara tava pronto a tentar dar um fim na própria vida, né? E o final dele, por fim, foi um final mais feliz, né? Então, além de toda a ação dessa cena, que eu achei bacana demais, ainda teve esse toque de sensibilidade da Amy, o jeito como que ela falou com ele. Foi assim, definitivo pra ele topar a ideia de fazer alguma coisa. Ainda teve o doutor também com o botão de autodestruição da TARDIS, né? Ameaçando. Cara, aquilo foi um barato. Cara, eu ri pra caramba quando ele dá uma mordida. Mas ele fala o nome do Donut, que era. Jimmy Dodgers. É um Jimmy Dodgers e. Como é que ele fala também? É um Jimmy Dodgers e ele fala uma coisa pra mim. Eles prometeram chá. Eu gargalhei aqui em casa vendo isso. Eu gargalhei. Ele se entrega, né? Ele fala, tá bom, é um biscoito, mas é que vocês me prometeram chá. isso foi muito bom. We have succeeded. DNA reconstruction is complete. Pra terminar, né, a gente vê de novo a rachadura. Eu revi o primeiro episódio hoje E eu percebi uma coisa muito estranha, que se vocês forem rever, o doutor, no final do episódio, ele vê a rachadura, um desenho da rachadura naquele monitor dele, dentro da TARDIS. E acontece uma coisa estranha, assim, como o doutor olha e tem um estralo, assim, do sabe, como se tivesse o tempo, o espaço tivesse dado um estralo, assim, tipo, um corte rápido da câmera e ele desliga, assim. Né? Como se fosse uma frequência, né? Que aparece. É, exato. Parece uma frequência, ele olha aquilo, só que dá um estralo que ele desliga e faz como se não tivesse visto. Ou ele sabe o que é e preferiu. É, então, por isso que eu acho que ele sabe um pouco do que é aquilo, ele sabe o que tá acontecendo e ele não tá demonstrando muito isso. E que nem a gente tinha falado no outro episódio do podcast, pra mim tá ficando cada vez mais claro que a rachadura tá seguindo eles, né? Onde a rachadura é em função da onde eles estão. Eu acho que é em função da ele. É. Caso o papel dela seja muito grande, como está se prometendo, é atrás dela, porque enfim, começou no quarto dela, né? E foi assim, a rachadura já estava lá quando o Doctor caiu no quintal dela. A rachadura veio antes dele, pra ela. Então eu acredito que tem a ver com ela, ao invés de só com ele. É, e ele deve saber alguma coisa a mais que ele não tá falando. Eu acredito nisso. Eu acho que até o motivo dele pegar ela de companion pode ser é isso. Tá, então vamos dar as notas. Olha, só uma coisa. Tá bom. Não, só pra avisar que a outra fã de Doctor Who aqui acabou de passar por mim aqui e falou: gostei do episódio, me remeteu mais aos episódios clássicos. Gostei. Os episódios que eu vi mais me lembrou mais os. Me lembrou os episódios clássicos. Só passou aqui, sussurrou isso e saiu. Que é a Cláudia. Ah, legal. Pergunta qual a nota que ela dá. Boa. Então, vamos falando aí que eu já volto com a nota. Assim, eu daria a nota 8 para o episódio, nota 8, 8,5. Porque gostei do roteiro. Me surpreendeu o roteiro do Mark Gatiss. Gostei dos personagens, dos secundários, tanto do Bracewell quanto do Church. Eu acho que ficaram interessantes. Gostei da forma como o doutor reagiu, tanto ao saber que recriou os Daleks, como quando reagiu, quando soube que foi passado para trás, né? Na troca, os Daleks, a destruição dos Daleks, ou a Terra. Eu acho interessante isso. E gostei também porque deixou uma porta aí escancarada para uma continuação extraordinária. Aí no final da temporada, quem sabe? Eu espero que não, outro final de temporada com os Daleks. Mas que se for, que seja espetacular. Eu dou 7,5. Sim, porque assim, dos três eu achei que foi o mais fraquinho, mas ainda assim eu achei que o roteiro foi bom, as cenas de ação no espaço foram fantásticas, e eu acredito que esse episódio vai sim dar margem para mais coisa acontecer, então tô aí esperando. Olha, a Cláudia passou, corri lá perguntar para ela, ela deu um 9 pro episódio. Eu daria ela tá aqui dizendo que, lembrar que na opinião dela, esse doutor é muito bom e os Daleks são os maiores inimigos do doutor, e ela gostou muito dos novos. Ela gostou, deu 9, eu daria também uma nota pra outra, acho que eu daria no outro deu 8,5, eu acho que eu daria esse entre 7, um 7,5 ou um 8. Algumas coisas, como eu disse, ficaram meio, não ficou pra mim muito bem explicado, aquela coisa que a gente falou da bolha de gravidade, sem mais nem menos, 3 Spitfire no espaço. Porra, assim, acho que ficou um pouquinho solto isso, não atrapalha. Gostei do Winston Churchill, eu gosto do próprio personagem, historicamente falando, gosto da figura dele, gostei de vê-lo, gostei da ideia do Android, gostei dos novos Daleks, né? Esperamos que não exista um Dalek, não venha surgir um Dalek rosa. Não tem Dalek, um Dalek rosa. É, um negócio desse aí, né? Eu não sei, não acompanhei muito bem Power Rangers, eu não sou da época, né? Eu sou da época do Jaspion, então não entendo muito dessas coisas. Mesmo Jaspion eu não gostava de ver. É, então, assim, eu daria um 8 pro episódio. Eu acho que tem potencial pra se manter a linha, fazer coisas muito bacanas. E, sinceramente, eu espero que o final de temporada não seja com os Daleks. Não porque eu não gosto. Todo mundo sabe que são meus vilões favoritos. Mas, pô, os caras fazem... Os Daleks são o vilão final de temporada. Das últimas 4 temporadas, são os vilões de 3. Bota mais alguém fazendo lá. Bota eles aparecendo. Mas não coloca eles mais como vilão de final de temporada. Coloca outra coisa. Uhum. Pra variar um pouco. Mexer um pouco. Dá pra fazer uma coisa genial sem ser Dalek. Só um adendo, Roger. Apesar de meus vilões preferidos do Doctor Who serem Cybermen, os Daleks estão começando a subir no meu conceito. Inclusive agora, com essa renovação. Agora, principalmente com essa renovação. Tem. Bom, peraí, um minutinho só que eu vou perguntar pra minha esposa a nota dela. Bom, a minha esposa, a Priscila, a senhora Rod Reis, ela deu 7, que ela achou muito pop. Ela achou que as batalhas muito Star Wars, enfim. Na verdade, ela tava mais afim de ver o próximo, que é dos anjos, né? Então, ela deu 7 e eu dou 8,5. Porque, assim, em 8,5 não quer dizer uma boa coisa, porque eu dei 8 pro The Beast Below e as minhas expectativas estavam um pouco mais baixas, então 8 foi um episódio muito bom pra mim. 8,5 pra esse dos Daleks, assim, 8,5 pra um episódio de Dalek é abaixo do esperado pra mim, né? Eu esperava bem mais, assim, enquanto história, enquanto participação dos Daleks. Mas esse meio que eu tô dando além do 8 é porque eu tô muito empolgado de ver o que vai acontecer agora, né? Eu gostei dessa renovação e pra mim o episódio basicamente serviu pra isso. Então eu dou 8,5. O bom desse episódio foi a possibilidade que ele deixou pro futuro, né? Foi mais um legado dele do que o próprio episódio em si. Como eles atualizaram o Doutor pra uma nova geração, acho que agora eles atualizaram os Daleks pra uma nova geração. É. Ah, mas precisa, né? Precisa. Atualizamos a TARDIS, o Doutor, a companheira, a chave de fenda. Eu pensei logo, vamos pegar o Dalek também nesse bolo. Tomara que atualize outros vilões clássicos, os Cybermen também. Então vamos falar então do próximo episódio, que é onde provavelmente eles vão atualizar os Weeping Angel, né, e vão atualizar a Riversong também. Eu tô no hype fudido pra esse episódio, que eu tô morrendo de medo dele não cumprir com o que promete. Eu tô com medo dessa expectativa que eu tô. Esse episódio vai ter a queda da Byzantium, né? Que é a nave que ela cita, né? Que a Riversong cita no Forest of the Dead, né? Vai ser a queda da Byzantium. Pelo que eu percebi, ela aparece com uma equipe, uma tropa militar entrando nessa nave caída, né? E provavelmente essa nave caiu no planeta dos Weeping Angels. Se é o pouco que eu vi, eu não tô acompanhado trailers, não tenho visto quase nada, a não ser a minha leitura habitual no universo Who. E assim, eu vi alguns spoilers na internet, assim, não acredito nisso, mas que no episódio ela iria revelar que chegou a conhecer as 10 encarnações anteriores. Uau! Não só a décima, mas as 10 anteriores. Olha, seria esquisito. Seria interessante. Esquisito, mas... Mulher é praticamente eterna, né? Todos eles foram ao século 51, ou então ela foi companheira de todos. Acho mais fácil todos terem se encontrado com ela, né? Hã? Acho mais fácil todos terem se encontrado com ela em um... É, assim, mesmo ela ficando lá no canto dela, todos poderiam, de alguma forma, assim, que seria o destino, ou sei lá o quê, ir lá e encontrar com ela, né? É assim, como o Churchill. Na mitologia do Doctor Who, acho que é a terceira ou a quarta vez que ele se encontra com o Doutor. Assim, entre livros, audiobooks, histórias, é a terceira ou quarta vez. Ou seja, se uma figura histórica já se encontrou tantas vezes assim, por que não uma pessoa importante na história do Doutor em si não pode ser encontrado mais vezes, né? Mas 10 vezes com todos eles, eu acho, além de muito, eu acho... só se ela não fosse a suspeita que todo mundo levantou, né? A suspeita que fosse a esposa dele no futuro. Eu só se ela devo ser a única pessoa que não acredita nisso. Assim, sério, eu não vejo sentido na teoria dela ser esposa dele. Ela ser uma Time Lord também. Talvez, né? É, se eles voltaram, né, nisso eu posso acreditar nessa teoria. Vai ser mostrado mais daquele caderno azul dela de spoilers. O caderno tardes dela. Aham. Então, acompanhem. E... O Ricardo caiu. Só ele caiu, né? De repente bateu um silêncio aqui. É. Ah lá, caiu de novo. Ele voltou e caiu novamente? Uhum. Será que... Ele olhou pela janela, tinha uma estátua de anjo? Meu Deus. Eu já falei que eu vou assistir esse episódio de luz acesa. Ricardo, se você estiver ouvindo a gente, não pisca. Alô, Ricardo? Oi, voltei. Oh, ainda bem que você sobreviveu ao seu encontro com os anjos chorões, lamentadores. Eu fiquei olhando pra eles, nem pisquei. Ah, bom. Então... Eu botei dois palitinhos, dois pedaços de palito de fósforo nos olhos. Bom, então esse foi o episódio 3. Obrigado a vocês que ouviram. Obrigado ao Ricardo, ao Breno e à Catrina por participarem. Sempre um prazer conversar sobre o Dr. Who. Ah, é sempre divertido, é sempre muito bom. Muito concordo. Bom falar e ouvir também, porque cada vez que eu ouço podcast eu aprendo algo mais sobre a série. Legal, então continue ouvindo e até a próxima. Vocês também acham que a abertura, quando aparece o Atardes naquele túnel de fumaça, parece que ela tá dentro do intestino? Eu nunca tinha prestado atenção, agora eu só vou pensar nisso, olha que eu fui. Aí a pergunta é, o intestino grosso ou delgado? Ela tá chegando ou tá saindo? Sensacional!